Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em Transe, sempre na rádio SBSR, uma hora sem palavra cantada. E hoje começamos com Darren Harper, um músico do estado do Colorado que é mais ambiental do que experimental, embora também avance por caminhos exploratórios. Dele e do último Sound a abrir Valley. Logo a seguir recordamos a edição Tomorrow Was the Golden Age de Bing and Ruth. E Strange Winds. Darren Harper no arranque. Boa noite. Bem-vindos. Thank you. Ensemble nova-iorquino, música minimalista conduzida pelo pianista David Moore, Bing and Ruth, Strange Wind. Estreámos por aqui Darren Harper com Son e o tema Valley. E depois é uma espécie de viagem ao som ambiental da cena musical japonesa dos anos 80 e 90, tudo feito pela dupla Visible Cloaks, com Yoshio Ojima e Satsuki Shibano, eles que vêm na compilação Frequencies Volume 15. Ouvimos Atelier e seguimos com mais um projeto novo. É uma dupla muito orgânica, composições ao saxofone, piano, sintetizadores aqui e ali, dupla do estado do Minnesota. Chamam-se os dois Lynn Avery e Cole Police, de To Live and Die in Space and Time, Plantwood Day. Thank you. Thank you. é um dos pares mais reconhecidos da música avant-garde, improvisada, diferente do norte da Europa. Arve Henriksen no trompete, voz e eletrónicas, e Harman Frangi no piano, também eletrónicas. Juntos preparam-se para se estrearem com o LP Touch of Time. Depois de Lynn Avery Call Police, ouvimos Melancolia de Arve Henriksen e Harman Frangi. Também para trás, um dos discos mais surpreendentes e reconhecidos do ano passado, o regresso 17 anos depois de André 3000 dos Outkast, solo, muitos instrumentos de sopro, New Age nestes dias em New Blue Sun, rodou e vai ficando para trás. Hands to You, Gods to Who. Em frente, com a primeira vez, a solo em nome próprio de Vince Clarke, nome do Yazoo, Depeche Mode, entre outros projetos, gravado em plena pandemia, e ouve-se muito disso e isso em Songs of Silence, a estreia de Vince Clarke, a rodar por aqui de Lamentations of Jeremiah, a seguir Lush Hill com Angle of List. Thank you. Scott Morgan, canadiano Scott Morgan, percussionista, também inventor destes sons em Lush Hill. Ouvimos Angel of List, antes um dos temas do debut de Vince Clarke, a solo, The Lamentations of Jeremiah. Ainda Alessandro Cortini para trás, mais uma vez o italiano por aqui, que vai trabalhando com os Nine Inch Nails ou nomes como os Muse, mas interessa-nos o trabalho em nome próprio de Hemosphere, Quinta Hemosfera. E agora mais uma, e voltando à sessão de há uma semana, Spectro One, de Spectri, Alessandro Cortini. Thank you. altura de fecharmos o Em Transe de hoje. Há uns anos, a propósito de uma comissão para o Festival de Artes de Gdansk, em 2017, a dupla Jakaszek e Wesolowski, dois nomes polacos, inventaram uma performance que precedeu um concerto de Johan Johansson. Uns anos depois, com a colaboração da Orquestra Filarmónica Czesin, este trabalho, Irene, vê a luz do dia. Ouvimos uma destas peças muito físicas e belas e também estranhas, Irene 7, e é com este disco destes polacos que fechamos a sessão do Em Transe de hoje, não sem antes vos dizer que o programa, depois de rodar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links em radiotranse.blogspot.com ou nos diferentes agregadores de podcast. Também no sítio do programa encontram as fotografias de Alipio Padilha e os poemas de Ana Freitas Reis. Voltamos em breve. Até lá.